Samu Taba, a onda da galera. Alô galera que gosta de curtição, esse é o som Piramutaba que chegou para abalar. É no embalo dessa onda que nós vamos detonando só as balas pra galera balançar. É a pororoca, é a pororoca, é a pororoca, é a pororoca. Rebola, raia, caranguejo, peixe, serra, candiru e pura que balança pra lá e pra cá. É mexe, mexe, pirarara, camarão, tucunaré, piramutaba, peixe, boi, tamatá. É a pororoca, é a pororoca, é a pororoca, é a pororoca. Alô galera que gosta de curtição, esse é o som piramutaba que chegou para abalar. É no embalo dessa onda que nós vamos detonando só as balas pra galera balançar. É a pororoca, é a pororoca, é a pororoca, é a pororoca. Rebola, raia, caranguejo, peixe, serra, candiru e pura que balança pra lá e pra cá. É mexe, mexe, pirarara, camarão, tucunaré, piramutaba, peixe, boi, tamatá. É a pororoca, é a pororoca, é a pororoca, é a pororoca.